cabeça. Volta desgramada, volta Rita que eu medo apagar. Oh Rita, não me deixe. Volta Rita que eu retiro a queixa. Volta Rita, Rita, volta, volta Rita pra minha vida. Volta Rita, Rita, volta, volta. Eu vou. É a música que Vini gosta. Volta Rita pra minha vida. Volta. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Oi. Volta Rita, Rita, volta, volta Rita. Chama Rita, chama Rita, chama Rita. Eu vou. Volta Rita, Rita, volta, volta Rita. Eu vou. Só solinho de calada. Vem pra minha vida. Vem pra minha vida, Rita. Rita tá envergonhada hoje, Rita. Cadê Vini, rapaz? Ah, pô, não pode. Essa música eu não posso cantar sem você, pô. Vem, Vini, vem, Vini. Vini, isso, Vini. Chama Rita. Chama, chama Rita. Vai, chama Rita. Vai. Oi, volta, Rita, Rita, volta, volta, Rita, pra minha vida. Volta, Rita, Rita, volta, volta, Rita. Volta, Rita, Rita, volta, volta, Rita. Volta, Rita, Rita, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Volta, Rita, Rita, volta, volta. Só solinho. Um abraço pra galera das lanchas. Tamo junto. Rafael tá demais, mano. Oi. Volta, volta, volta, volta, volta. Pulso David. Oi, volta, Rita, Rita, volta, volta, Rita, pra minha vida. Volta, Rita, Rita, volta, volta, Rita. Eu vou. Carlinhos K. Presente. Eu vou. Volta, Rita, Rita. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, oi. Volta, Rita, Rita, volta, volta, Rita. Rapaz, a galera deu saber que isso é o fim. Bota, Rita, Rita, isso. Vai, deixa eu. Vem cá, Lajé, vem cá, Lajé, vem cá. Abaixa o balus. Vem cá, Lajé. Vem cá, Rita. Vem, Nadjane. Vou te chamar de Rita agora, Nadjane. Vem, Rita. Vem, Rita. Vem, Rita. Vem, Rita. Rita botou corpo, corpo. Rita botou bunda na Dijane. Deixa ela entrar aí, deixa ela entrar aí. Deixa ela entrar aí, deixa ela entrar aí. Empina a bunda na Dijane. Mostra o biquíni na Dijane, mostra o biquíni. Tem que mostrar o biquíni na Dijane. Vai, mostra. Vai na Dijane. Na Dijane, isso. Vai. Volta, Rita, Rita, volta, volta, Rita, pra minha vida. Volta, Rita, Rita, volta, volta. Eu vou. Aí você chega em casa e se bate com Rita. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Eita, volta, Rita, Rita, volta, volta, Rita. E o cara disse que se ele tem uma nadigênio na vida, ele vai.